This is Rio de Janeiro, shit, motherfucker. 7 por 7. 24 horas por dia. All in gang, motherfucker. Então, vou dar meu mic e já era. Garantir meu copo sempre cheio. Rewind my selector. De novo. Me dá meu mic e já era. Garante meu copo sempre cheio, que eu garanto encher qualquer festa. Fiz o bonde dos quebra-regra, que eu já avisei todo bonde das novinhas que não presta. Papo de pó, então pode parar. Gosto de pó, só que quando pó tá bem pra lá. Mas meu irmão, na moral, quem sou eu pra falar? Só que se quiser usar de humilde, sim, toca lá. Não vim pra cortar nenhuma onda. Também tenho negócios com uns amigos na Colômbia. É o mesmo frete, outra onda. Em vez de aguçar, ameniza o sonho. Começa às 4 da manhã, com os buddy de Amsterdã. Incomodo mais que Gudangar. Pede um whisky, dá uns puxos no cancan. Duvido que não fique tan. Começa às 4 da manhã, com os buddy de Amsterdã. Incomodo mais que Gudangar. Pede um whisky, dá uns puxos no cancan. Duvido que não fique tan. Achei choque um monte de menina. Eu me pergunto o braço como no final essa vida termina. Já criei meu vício vivendo isso tudo. Já me perguntei se eu sumo ou se eu vivo sem isso tudo. Não, eu não consigo viver sem isso tudo. Por isso que eu já imagino meu futuro com isso tudo, mano. Duas gostosas pra fuder com a minha saúde. Uns acordam com bom dia, outros acordam com nude, mano. Pra mim na máximo respect. Mas passou do 17, pode me mandar direct. Brown, Bats Ninja tá no mic. Vira a bunda que eu dou like. Começa às 4 da manhã com os buddy de Amsterdã. Incomodo mais que Gudangar. Pede um whisky, dá uns puxos no cancan. Duvido que não fique tan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cala a boca e não se mete. É gol, bonde do set. Trap, back, and I bet some black check in my mag. Faca. Cuidado com as facas, perde. Eu sou um macaco branco do meu mano. Mesmo que é um leão insano. Quando tá rugindo dentro do teu pano, mano. Amando o frango, cês mentem pra caralho. Falando de arsenal com arma de água no armário. Hey, ho, hip hop, hooray. O hip hop nunca foi tão. Mano, com esses flow escroto, vão tomar no. Eu não bato nesse tipo de gente. Não. Então é melhor tu não armar na minha frente. Demorou, falou, danço break voador. Pula, filha da puta, eu tô ileso. Vocês são tudo indefeso. Eu trago o peso do preço de um preso. E pensamento aceso e desço. A minha linha de criação é desse. Pra chupar menina no colchão às vezes. Começa às 4 da manhã com os buddy de Amsterdã. Incomodo mais que Gudangar. Pede um whisky, dá uns puxos no cancan. Duvido que não fique tan. Vocês filhos da puta que perde a conduta. Não entende que a luta é uma parada bruta. Boquinha da fruta na roda com os truta. Querendo fartura pra poder fumar. Nem ligo pra regra, quebrei ditadura. Acabei com a censura, zoei viatura. Pulei ditadura, tô longe da cura. Ninguém me segura, eu cheguei pra zoar. É o ritmo dos dog, muito chapa, pouco bully. Não me regule, breaking the rules. Sejamos Steve Jobs, jamais Alexandre Borges. Começa às 4 da manhã com os buddy de Amsterdã. Incomodo mais que Gudangar. Pede um whisky, dá uns puxos no cancan. Duvido que não fique tan.